3160, autorizado, vai, ITAP. Vai, ITAP, né? São Vitor Tchernatel, está em contato radar, 74 milhas sudoeste do VR de Salvador. Foi pro Diduna, o QNH 1013, reporte no ponto de Neo de Seda. O Tchernetel desça para 3 mil pés, o QNH 1013. Dia do Vitor Tchernetel desça para 4 mil pés. 4 mil pés. Interceptando o curso do localizador, tá 3520. Sam 3520, completa final, torre 1895, contorno. 1895, boa. Sam 3170, fale PLS, reporta localizador. Boa tarde. Salvador, bom dia, tá 3520. Tá 3520, bom dia, cheque 3, livre pouso na 0, vento calmo. Livre pouso na 10, tá 3520, do outro, ou trem de pouso baixa travada. Livrou o táxi via Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, Anjo Juliette, tá 3520. Salvador, o 3170, estabilizado, baixado, travado. 3170, pouso autorizado, vento calmo. Livre pouso, 3170. Na Juliette, na 3520. Portão 3. Portão 3, na Cisco, na 3520. Zero solo aos 37, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte em Juliette. Alfa, e vem contar Juliette. Então, Charlie, até desça para 2.000 pés, ajustando a 095. da Juliette, tá? Juliette, Juliette, portão 10. Localizador, Vitor Charabel. Vitor Charabel, completo sinal, torre 1895. É, Vitor Charabel. Torre, Salvador, Papatango, Vitor Charabel. Vitor Charabel, reporte externo, baixo para lá. Presente, propõe mudança de regra para 197. Ok, cancela as 3 bases transgênicas autorizadas, reporte final, baixado, travado, tchau, Vitor Jair Hotel. Tchau. Base para final da 97, baixado travado, Vitor Charabel. Foi autorizado, pista 97, o vento calmo. Não. Charlie Abel, solo ao 47, 4 piratas, 20. 5 a mais 10. Sete, que é pressão livre. Salvador, American 330. Go ahead. Yes, sir. Stand 1-1, ready for pushback and engine start. Okay, separate. Taxi, American. Say again. It's approved. Report the taxi. Okay, both sir. Thank you. American 230, ready for taxi. Okay, American 230, taxi via May April, taxi INA and Alpha 204 and runway 10. When ready, call tower 118, this phone 95, America 230. Okay, around the apron, India Alpha to the holding post for runway 10 and 1895, American 230. Salvador Tower, American 230, pressing hold for runway 10, ready for departure. Okay, 230, line up and take off, runway 10, Unicom. Okay, cleared for line up and take off on runway 10, American 230. America 230, airport 02, now Salvador 12.8, and that's American 230. American 230, 2000, climbing to point level 340. American 230, weather contact the path, climb to level 340, Momo departure. Momo departure 340, American 230. American 230, call receive center 12545, backup 12685. 3520, tá falando Scope, Aracaju? Salvador, Aracaju, 90, conforme a roda do plano de voo, decola pistão 90, curva à esquerda, saída Conde, controle 120, décima 8, transponda 5546, 3520. Salvador, bom dia, Gol 1, 1173, pronto, cópia. Salvador, Guarulhos, 360, Pesolo 10, Taubaté, decola pistão 0, curva à direita, da Eolida Motiva. Controle 1208, transponder 5550. Correto, portão 10, chama pronto. Tá no 9, Controle 06, acionando a identificação. Na proa de Mário para interceptar a chegada a Mário, desça para 050. 050 na proa de Mário. Pode voar. Controle Mário 3806. Controle Mário, no momento é número 1.